O Senhor nos mostra claramente em Deuteronômio 6, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 25. E será justiça para nós, se cuidarmos de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos tem ordenado. Deuteronômio 6, 25. E será justiça para nós. Leia comigo. E será justiça para mim, se cuidar de cumprir todas as suas tradições perante o Senhor, meu Deus, como Ele me tem ordenado. Veja o que Deus diz ao salmista, Salmo 19. Anos depois, o mesmo povo, preservando a mesma tradição, os mesmos mandamentos, as mesmas orientações dadas por Deus. O Salmo número 19, Salmo número 19, a partir do verso 8, diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Leia comigo: as tradições do Senhor são retas e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Diga comigo: as tradições do Senhor, os mandamentos do meu Deus, são puros e iluminam os meus olhos. Diga comigo: o que eu não consigo ver, eu vou enxergar, se eu mantiver os mandamentos, as tradições, os rituais, as liturgias de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Olha o verso 9: o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Aquele que guarda as tradições dos seus pais, dos seus antepassados, ele tem recompensas. E eu repito e enfatizo: não estamos falando das tradições e costumes de um povo, estamos falando das tradições, das ordenanças, dos mandamentos de Deus, desde o primeiro homem, membro do povo de Deus. Todo dia encontra comigo, Adão. Todo dia encontra comigo, Eva. E depois da bagunça toda, Deus chama Abraão: Abraão, caminha só comigo. E Deus dá a Abraão uma série de diretrizes, e levanta um povo, e dá a esse povo uma série de mandamentos, uma série de rituais, uma série de tradições, que não são apenas tradições judaicas. Existem muitas características judaicas no que hoje eles fazem, mas existe muita coisa ali que é a palavra de Deus para mim e para você. Por isso ele disse: guardarás para sempre, de geração em geração. No Novo Testamento, Paulo também recebeu os mandamentos do Senhor. Leia lá comigo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Deus diz assim, versículo 23 do capítulo 11, Paulo escrevendo esta carta aos Coríntios, escreve e diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Diga: eu recebi do Senhor. Paulo está dizendo: como Moisés recebeu de Deus algumas instruções, eu também recebi do Senhor algumas instruções. Alguns mandamentos, alguns rituais, algumas liturgias, algumas cerimônias, alguns ensinos. Eu recebi do Senhor o que tenho ensinado a vocês. Ele recebeu e ele ensinou. Quando alguém ensina algo a alguém, é para aprender, reter e praticar. Jesus mesmo disse que se aquele homem ouvir, receber a palavra e não pôr em prática, é como um tolo que edificou sobre a areia. Vem a tempestade e tudo que ele construiu ao decorrer dos anos vai embora. Mas aquele que ouve e põe em prática está construindo, mesmo que devagarzinho, está construindo em cima da rocha. Virá a tempestade, mas o que ele construiu não será abalado. Então, Paulo está falando de algo que Deus deu como uma orientação, que seria uma tradição para o seu povo, que deveria ser aprendida, retida e praticada. E esta tradição, este ritual, este ensino, ele é exatamente, neste texto, a ceia do Senhor. A ceia é um mandamento, assim como o reunir, que estudamos no estudo anterior, é sagrado, tradição, ritual solene, liturgia divina. Vimos no estudo de domingo que reunir é algo de Deus. Quando eu pensar, vou ao culto, vou me reunir na igreja, eu não posso pensar, vou assistir a uma missa, vou assistir ao culto, vou ver o pastor, vou ver o grupo de louvor, vou cumprir meu domingo, eu tenho que ir, tem muito tempo que eu não vou, eu preciso dar uma atençãozinha a Deus. Não, eu preciso compreender que é algo sagrado para mim mesmo. Senhor, eu vou para que uma tradição, um ritual, uma solenidade que o Senhor instituiu permaneça na minha vida, e eu ensine aos meus filhos, e os meus filhos caminharão dessa forma, e ensinarão aos seus filhos, e quando estivermos reunidos, nós receberemos mais revelações do Senhor. Por isso é sagrado, eu não abro mão disso, Senhor. Se tornará uma tradição na minha vida estar no culto ao Senhor com todo temor, não por mecanismo, por algo já feito mecanicamente, algo já da religiosidade, mas, Senhor, que bênção, Deus, que alegria. Hoje, durante o dia, quando eu sentei para estudar um pouco a palavra do Senhor, veio a mim uma alegria. Hoje à noite nós vamos para o culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque aquilo era tradição gostosa, solene, bonita para Davi. É uma liturgia, e liturgia é uma palavra grega que quer dizer uma função pública. Quando eu fui ver o que é a liturgia, eu entendi porque é que Deus estabelece rituais, porque é que Deus ordena alguns rituais, algumas liturgias, alguns procedimentos, o culto, algumas atividades em casa, o caminhar com os filhos e inculcar a palavra de Deus a eles, o ministrar em casa, o ministrar aos vizinhos, aos familiares. Porque é que Deus criou o culto? Não é porque ele precisa ser cultuado, é porque nós precisamos de alguns cerimoniais que trazem um peso, uma responsabilidade, que traz a grandeza de um governo, de um poder, a majestade de um evento, de algo que vai acontecer. Uma função pública são atividades que Deus orienta para serem executadas em público, como um culto, anunciando o seu reino. E aí vem o Senhor e ensina isso a Paulo. Ele diz, o que eu recebi do Senhor, eu estou ensinando a vocês. Ele diz, na noite em que foi traído, tomou o pão, versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Poderíamos encontrar alguém e dizer assim, não, mas as coisas do Velho Testamento já passaram. Não posso crer, seguir aqueles rituais, não posso crer. E realmente ninguém tem que aprender a seguir ritual judaico nenhum. Nós somos brasileiros, nós não temos que fazer igualzinho o povo judeu faz. Mas aquilo que não é para o povo judeu e é para o povo de Israel, o povo de Deus, isso eu tenho que entender. Eu incentivo você a ler o livro As Festas do Senhor. É um livro que vai esclarecer a você porque é que Deus instituiu alguns rituais, como as sete festas, e o que elas têm a ver com a nossa vida hoje. Porque é que Deus diz, celebrarás perpetuamente. Todo ano vai, tem lá em Jerusalém a festa dos tabernáculos. O Geraldo já foi umas 4 vezes, né, Geraldo? Já foi 3 vezes. Eu já fui 2 vezes. A Dani já foi 1 vez comigo. Todo ano celebra a festa dos tabernáculos. É uma coisa linda, celebram mesmo, vão preservando as tradições, e agora vem Deus e nos ensina através de Paulo mais uma tradição, e não tem a ver com o Velho Testamento, é o Senhor ensinando a igreja de hoje.